com mais um hit. Chegou! Ela chegou na festa, quietinha, cheia de vergonha. Aí solta o parango, ela logo se assanha. Ela chegou na festa, quietinha, cheia de vergonha. Aí solta o parango, ela logo se assanha. Pedi uma bebida mais quente, com as amigas entrou numa roda. Vai tocar aquela preferida, toca aí a que ela mais gosta. É seu Fiz Prato! Vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum, já vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum. Agonia! Vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum. Joga, mulher! Vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum. É seu Fiz Prato! Chama que ela vem, vai, vai! Chama que ela vem, vai, vai! Vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum, só vem com o bumbum, vai, vem com o bumbum. Só vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum. Joga, mulher! Vem com o bumbum, só vem. Sim! Com o bumbum. E ela chegou na festa, quietinha, cheia de vergonha. Aí solta o parango, ela logo se assanha. Ela chegou na festa, quietinha, cheia de vergonha. Aí solta o parango, ela logo se assanha. Pedi uma bebida mais quente, com as amigas entrou numa roda. Vai tocar aquela preferida, toca aí a que ela mais gosta. É seu Fiz Prato! Vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum, só vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum, solta na gola, vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum, só vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum. É pra vocês, mulheres, é seu Fiz Prato. Chama que ela vem, vai, vai, chama que ela vem, vai, vai, vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum. Joga, delícia, vai, vem com o bumbum. Vem com o bumbum, vem com o bumbum, só vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum.